A unidade do corpo de Cristo está no coração de Deus. E começou com Jesus, quando ele orou ao Pai para que fôssemos um. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. Meu irmão, quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei. Pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, Senhor.